mais o mel. Quem é esse que a doçura vira fé? Quem é esse que transforma água em vinho? Quem é esse? Quem é esse que o mar lhe obedece? Quem é esse que o fogo não lhe aquece? Quem é esse que parou o sol e a lua? Quem é esse? Quem é esse que o mudo fez falar? Quem é esse que o coxo fez andar? Quem é esse que fez tudo sem cobrar? Quem é esse? Ele é o que adoça, ele é o próprio mel. Ele hoje é juiz, mas um dia já foi rei. Ele é o pão e o vinho, é a luz, é o caminho. Ele é. É a água do sedento, do faminto, ele é o pão. É o abrigo mais seguro no momento de aflição. Ele é o pai do órfão, aquele que estende a mão. Ele é a salvação. Fez falar. Quem é esse que o coxo fez andar? Quem é esse que fez tudo sem cobrar? Quem é esse? Ele é o que adoça, ele é o próprio mel. Ele hoje é juiz, mas um dia já foi rei. Ele é o pão e o vinho, é a luz, é o caminho. É a água do sedento, do faminto, ele é o pão. É o abrigo mais seguro no momento de aflição. Ele é o pai do órfão, aquele que estende a mão. Ele é a salvação. Ele é o que adoça, ele é o próprio mel. Ele hoje é juiz, mas um dia já foi réu. Ele é o pão e o vinho, é a luz, é o caminho. Ele é. É a água do sedento, do faminto, ele é o pão. É o abrigo mais seguro no momento de aflição. Ele é o pai do órfão, aquele que estende a mão. Ele é a salvação. Ele é a salvação.